Mano, caçula, mano, pega a visão nesse bagulho, Tele. Aproveita que você tá aqui também, cuzão. Se liga, mano, ó. Mano, olha o que. Mano, se liga na. Mano. Ela entra no WhatsApp preparada pra me xingar. DJ ela escreve, Daniel, apaga, escreve de novo. E apaga mais uma vez. Tá nervosa, mas com medo? Minas Gerais. Te vira minha ex. Me bloqueia. Me desbloqueia. Me desbloqueia. Mas o que a gente viveu, cê não tira da sua cabeça, vai. Me bloqueia. Me desbloqueia. Me bloqueia. Me desbloqueia. Mas o que a gente viveu, cê não tira da sua cabeça. Me bloqueia. Me desbloqueia. Me bloqueia. Me desbloqueia. Mas o que a gente viveu, cê não tira da sua cabeça. Não tem jeito, é sempre a mesma coisa na treta. Meu pau chora e depois deita. Meu pau chora e depois deita. Meu pau chora e depois deita. Meu pau chora e depois deita. Pega. Desbloqueia, mas o que a gente viveu, cê não tira da sua cabeça, vai. Me bloqueia, me desbloqueia, me bloqueia, me desbloqueia. Mas o que a gente viveu, cê não tira da sua cabeça. Me bloqueia, me desbloqueia, me bloqueia, me desbloqueia. Mas o que a gente viveu, cê não tira da sua cabeça. Não tem jeito, é sempre a mesma coisa na treta. Meu pau chora e depois deita. Meu pau chora e depois deita.